Graça e paz, povo de Deus. Depois de uma apresentação dessa, mais R$5 a gente compra uma coca, né? Mas eu quero muito agradecer ao Senhor, é um privilégio, eu sei que todos nós falamos isso, mas não é que nós temos algumas igrejas em especiais, não é isso, né? Mas para mim, sempre que volto aqui à catedral, é um privilégio muito grande. Boa parte de vocês viram eu no início do meu ministério. Eu vim para cá, tinha só 2 anos, estava contando ali, o pastor Marco gosta de história, estava me perguntando, né, e eu estava contando como eu cheguei aqui menino, né, alguns de vocês me viram aqui menino, não é um menino igual o Augusto menino, né, o pastor Marco estava brincando, né, mas eu cheguei aqui menino, e eu lembro que a primeira vez, eu acredito que o Guto vai lembrar disso, a primeira vez que eu preguei aqui foi através do convite do Guto. O Augusto estudava junto comigo lá na faculdade, no Bennett. Preguei aqui no domingo de manhã, domingo de Pentecoste, né? E foi benção. Nunca ia imaginar na minha vida que depois de alguns anos ia voltar a ser pastor aqui. Fui pastor, muito feliz. Aqui o Gabriel, meu filho mais velho, já se perdeu várias vezes aqui na igreja. Alguns de vocês lembram. Tem uma vez que o Gabriel se perdeu aqui, pastor Marco. A igreja procurando, a gente já estava a ponto de chamar a polícia. Nós achamos o Gabriel, daqui a pouco encontramos o Gabriel aqui na cozinha. Não sei se a Renata vai lembrar dessa história, né? Aqui na copa, debaixo da pia, brincando com Hot Wheels. Estava ali, já estava no desespero que não estava achando o Gabriel. Então, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, convite do nosso pastor Marco Antônio de estar aqui com vocês. Quero trazer um abraço da nossa igreja, da Metodista Nova Itaipava, da Joyce também, com as crianças. Eu saí daqui só com o Gabriel e estou voltando com mais 2. O Gabriel vai completar 17 anos agora em outubro. A Maria Clara, que nasceu em Cabo Frio, fez 11 anos, vai fazer 12. E o Judá Felipe nasceu no Carmo, lá no interior, está com 9 anos de idade. E parei por aí, né? Graças a Deus, parei por aí. Eu lembro, só para a gente aliviar um pouquinho essa tensão do início da palavra, mas eu lembro, pastor Marco, desde lá da faculdade, eu sempre sonhei, eu tinha na cabeça que eu ia me sentir pai completo com 3 anos. Até hoje eu fico pensando de onde que eu tirei essa ideia, né? Mas eu me sentia que eu ia ser pai completo com 3 anos. E graças a Deus tenho aí o Gabriel, a Maria Clara, o Judá. Já sou casada há 18 anos, vou completar 19 anos de casamento, 20 anos de ministério, para a glória e honra do Senhor. E nós estamos aqui, amém? Servindo ao Senhor, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, se não me falha a memória, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aquele que permanece, amém, amados? Falar para a pessoa que está ao seu lado, o segredo é permanecer, amém? E nessa noite eu quero ministrar justamente sobre isso, o segredo da permanência, e o texto que eu quero convidar você nessa noite para lermos juntos e meditarmos juntos com o Senhor, é o texto lá de João capítulo 15, versículo 1, ao versículo 8, João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. Pastor Marco Antônio faz parte da nossa história, do Guto também. Pastor Marco Antônio foi nosso coordenador do curso de teologia, né? Sempre nos abençoou. Eu fui presidente do centro acadêmico na época dele lá, então para mim é um privilégio estar ministrando diante do professor meu. É um privilégio, um desafio, tá, pastor? Estar ministrando diante do senhor aqui como SD, ou seja, dependendo daqui, vai depender minha nomeação também, né? Mas, brincando, mas eu quero convidar você, abra sua Bíblia aí em João 15, do versículo 1 ao versículo 8. É um texto que o Senhor tem falado muito ao meu coração, é uma palavra que tem me norteado e norteado a nossa igreja lá em Itaipava. Nós vivemos, amados, estamos vivendo numa sociedade muito inconstante, nós estamos vivendo numa cultura de igreja muito inconstante. Pessoas vão e vêm, pessoas estão bem hoje, estão mal amanhã, não desmerecendo de qualquer maneira as questões emocionais, as dificuldades emocionais que todos nós enfrentamos. Nós somos carne e osso, se você apertar aí o braço do seu irmão, ele vai sentir dor, mas essa inconstância tem nos feito não viver, não usufruir a vida que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos prometeu através da palavra. E eu não defendo, não sou da tese, alguns de vocês aqui já me ouviram pregar, eu não sou da tese do evangelho triunfalista. Não é o evangelho, ele é a realidade, ele é a realidade do homem. Hoje nós estamos lá na nossa igreja, chamamos de Avance 3, Pastor Marco, hoje nós iniciamos, essa semana, nós iniciamos o Avance 3, o panorama bíblico, e nós estamos ensinando a palavra, e uma das coisas que a gente quase constantemente falamos nesse ensino bíblico lá na igreja, é que Deus, na realidade da palavra das escrituras, Ele nunca escondeu as dores e as feridas do seu povo. Ele nunca escondeu as mazelas do seu povo. Deus é um verdadeiro amigo que não oculta os nossos erros, não oculta as nossas dificuldades, mas é um Deus que está presente no meio da nossa dor, amém, amados? É um Deus que está presente no meio da nossa luta. E há um processo, Deus nos convida para esse processo. Quando nós falamos de permanência, nós precisamos lembrar que dentro do contexto bíblico, dentro desse conceito bíblico, para permanecer, nós precisamos ceder a esse processo que o Senhor nos convida. Ceder a esse processo, que é um processo de maturidade, que é um processo de crescimento, um processo de crescimento de dentro para fora. E Deus deseja, e a gente vai falar um pouco aqui, mediante a direção do Espírito Santo, Deus deseja que a gente cresça. Há uma expectativa no coração de Deus acerca do nosso crescimento. Afinal de contas, e a gente vai ler, quando o Senhor olha para nós, Ele espera o retorno da frutificação. Deus investiu em cada um de nós, amém, igreja? Deus investiu em cada um de nós, e há uma expectativa da nossa frutificação. Então, eu quero convidar aí, vamos ler juntos, João 15, do 1 a 8, diz assim, na minha versão NVI, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê muito mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém, igreja? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, como nós já oramos, como os pastores já oraram, como o ministério de louvor, grandiosamente nessa noite, ministrou ao Senhor, exaltou o nome do Senhor com o nosso coração, que o meu coração, o teu coração, seja preparado para uma palavra de instrução nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que a tua graça e o teu favor esteja sobre nós, fala ao teu povo, fala à tua igreja, aquilo que o Senhor semeou no meu coração, como nós já sempre oramos, Pai, não nos deixe sozinho nesse altar, não nos deixe sozinho neste lugar, abra o nosso entendimento, humildemente nós te pedimos, nos guia na direção da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, como eu falei, essa é uma palavra que tem nos norteado lá como igreja local. Nós estamos vivendo, no bom sentido, uma transição para uma igreja caminhando mais para um discipulado mais saudável, para uma vida mais saudável, para uma maturidade, né? Vamos dizer assim, uma caminhada mais saudável na vida cristã. E eu quero hoje ministrar algo que já vem sido fruto de uma busca do meu interior, e orando esse tempo, tendo esse tempo de busca, o Senhor me deu essa palavra que eu quero ministrar nessa noite, que eu creio ser uma palavra muito relevante para o cristianismo, vamos dizer assim, para nós como discípulos e discípulas do Senhor. Esse texto, ele fala do discipulado saudável, ele fala da dependência que o discípulo precisa entender, compreender, mas a palavra-chave para mim nesse texto é a palavra permanente, é a palavra permanecer. Nós vamos ver aí que ao longo desses 8 primeiros versículos, Jesus quase que constantemente usa essa expressão permanecer. Particularmente, nós sabemos que, ao olhar esse texto, Jesus, ele apresenta pelo menos aí 3 personagens. O primeiro personagem é ele. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. O segundo personagem é o pai. E hoje, como é o dia, domingo do dia dos pais, é até propício nós falarmos um pouco sobre isso, porque Jesus fala dessa expressão e o pai é o agricultor. É a terceira pessoa dessa história. A segunda pessoa dessa história. Mas há a terceira pessoa. E essa terceira pessoa, Jesus, ele não está somente, eu quero que você compreenda isso, claro que ele está falando ali, as pessoas que estão ouvindo, mas nós precisamos ter uma visão eterna desse texto, vamos dizer assim, que Jesus ele não está se direcionando somente àquelas pessoas, mas ele está se direcionando a nós como igreja de hoje. Então ele está dizendo, olha, há uma videira verdadeira, há um pai que ainda cuida dessa videira, mas há os ramos, e quem são os ramos? Somos nós. Quem são aqueles que precisam estar conectados à videira verdadeira? Somos nós. E a palavra, como eu falei aqui, para mim, são várias palavras que a gente poderia pontuar nesse texto, mas ao meu ver, a palavra principal nesse texto aqui para mim é a palavra permanecer. E a palavra permanecer, ela tem alguns significados que eu quero trazer nessa noite para a gente compreender o contexto dessa passagem. A palavra permanecer, permanente, é uma palavra que significa algo que é definitivo, que dura muito tempo, duradouro, que permanece, que não sofre mudanças, aquilo que é imutável, algo que acontece frequentemente, algo constante, que apresenta estabilidade, permanência, algo estável. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 15 do Evangelho de João, nós encontramos uma vida cristã que é possível diante dessa loucura da sociedade que nós vivemos hoje, uma loucura inconstante que nós vivemos hoje, é possível ser um cristão estável, é possível ser um discípulo maduro, amém, igreja? Vamos falar amém para a gente aquecer um pouquinho esse frio, né? É possível nós sermos um cristão maduro. É possível nós sermos um cristão estável. Nós vivemos uma cultura de conexões muito superficiais. Pessoas que têm milhares de amigos no Instagram, milhares de seguidores nas redes sociais, mas quando você vai ver na realidade ali social da pessoa, são poucos os amigos de verdade que aquelas pessoas têm. Nós vivemos essa cultura de conexões superficiais, redes sociais, agendas lotadas, que não garantem uma vida cristã frutífera. E ser amado, ser estar estável hoje, no mundo estável que nós vivemos, é um desafio, mas é possível ter uma vida estável. Amém, amados? É possível ser um crente que permanece. O Evangelho de João, ele é um dos quatro evangelhos aí que foca, o foco do Evangelho de João é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Nós vamos ver aí que os quatro evangelhos, cada um tem um público de destino, cada um tem uma mensagem de destino. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, vocês, na época que a gente era pastor aqui, eu falava muito sobre isso, o meu TCC, a minha monografia foi sobre o Evangelho de Mateus, e o pastor Marco Antônio corrigiu, não sei se ele vai lembrar disso, que era muitos alunos, mas ele foi um dos que corrigiram a minha monografia. Pastor Uriel foi o meu deu 10, eu lembro, não tem como, o senhor me aprovou, eu estou aqui, pastor Uriel foi meu orientador, pastor Marco Antônio corrigiu a minha monografia. E o Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai ver que ele faz um paralelo com o Antigo Testamento, Jesus no monte, assim como Moisés, os mandamentos de Moisés no monte, as bem-aventuranças de Jesus no monte, porque Mateus, a preocupação de Mateus era apresentar como Jesus o Messias esperado. E o Evangelho de João, por exemplo, ele tem a preocupação de apresentar Jesus como Filho de Deus, revelando a divindade através dos sinais, através dos ensinamentos, através do amor. Você vai ver, nós vamos ver que o Evangelho de João, ele é carregado das expressões de amor, tanto que você, por exemplo, vai ali para João capítulo 3, versículo 16, é um texto que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu costumo dizer, amados, que Deus ele tomou uma direção. Qual foi a direção de Deus? O mundo perdido. E nós, como igreja, devemos tomar a mesma direção. Qual, pastor? A esse mundo perdido. Deus amou o mundo perdido. E Ele tomou a direção para esse mundo perdido. E nós, como seus discípulos, como a sua igreja, como a continuidade do ministério, terreno de Jesus, nós precisamos ir à direção desse mundo perdido. Agora, antes mesmo da gente entrar nesse aspecto, a gente precisa compreender que esse evangelho de João, ele é um pouco diferente dos evangelhos sinóticos, porque João, por exemplo, ele apresenta Jesus como filho de Deus, revelando essa divindade através de sinais, os ensinamentos do amor, da paixão, da morte, da ressurreição. Mas João, ele destaca, por exemplo, amados, a natureza eterna de Jesus. Você vai ver que o primeiro capítulo de João, ele faz praticamente um paralelo com o livro de Gênesis. No princípio criou Deus, o céu e a terra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele faz um paralelo, olha, esse Jesus que eu estou apresentando para vocês, ele estava antes, ele existia antes, ele é o Logos eterno. Ele é a palavra eterna. E uma das expressões mais firmadas que nós encontramos no evangelho de João, por exemplo, é a expressão eu sou. E é a mesma expressão que Jesus usa aqui no capítulo 15 desse evangelho. E nós vamos ver aqui que Jesus, ele inicia no versículo 1, acompanha aí comigo, João 15, versículo 1. Jesus, ele inicia a sua palavra, vamos dizer assim, o seu discurso, utilizando essa expressão muito conhecida do Antigo Testamento. Você vai ver, por exemplo, que o chamado de Moisés, ele começa com essa expressão. Quando Moisés, na crise do seu chamado, porque todos nós temos uma crise, quando Deus nos chama. Por que nós temos uma crise quando Deus nos chama? Porque nós olhamos para a nossa realidade. E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós encontramos a nossa incapacidade. Mas Deus usa aqueles que são incapacitados. A nossa incapacidade não torna Deus também incapaz. Amém, igreja? A nossa incapacidade não torna Deus incapaz, ao contrário, a nossa incapacidade é ferramenta de Deus. E você vai ver hoje pela manhã pregando lá na igreja, pastor Marco, eu falei sobre isso, você vai ver que parece que Deus ama chamar aqueles que se veem incapacitados. E Moisés era um, Moisés chega para Deus e diz assim, Senhor, tá bom, o Senhor está me chamando para livrar o povo, eu estava lá cuidando das ovelhas lá, na casa do meu sogro, tá bom, mas eu vou no nome de quem? Lembra do texto? Eu vou no nome de quem? Aí o Senhor diz assim, fale para ele que o eu sou está enviando você. E Jesus usa essa expressão, eu sou. E ele fala aí, eu sou a videira verdadeira. E por que Jesus fala que é a videira verdadeira? Isso aqui é muito simples, amado. Mas a gente pensando no chamado messiânico de Jesus, vamos pensar assim. Na vocação messiânica de Jesus, Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira. E por que ele fala que a videira é verdadeira? Porque há videiras falsas. A gente precisa compreender no contexto histórico, messiânico do povo de Israel, ali mesmo na época de Jesus já havia outros messias. Havia outros homens que estavam se levantando, dizendo, olha, eu vou redimir Israel. Mas o reino que Jesus quis e quer trazer sobre nós é diferente. O meu reino não é desse mundo. Nas crises, os discípulos ali, Jesus constantemente falava, o meu reino não é desse mundo. Então nós vamos ver aí que Jesus, ele se apresenta primeiro como a videira verdadeira. Por quê? Porque ele era a única videira verdadeira. E diante da videira verdadeira, é denunciada as videiras que são falsas. Então ele usa essa expressão primeiro para isso, eu sou a videira verdadeira, porque diante de mim há as videiras falsas. Há fontes equivocadas, há fontes erradas. A segunda coisa que nós vemos aí nessa expressão eu sou, é que Israel, como povo de Deus, eles eram vistos como uma videira de vida. Mas quando eles rejeitam o Messias, quando eles rejeitam Jesus, eles perdem esse privilégio. Então Deus, na sua infinita, como nós acabamos de cantar aqui, Deus, na sua infinita bondade, envia a verdadeira videira. Ele envia a verdadeira fonte de vida. E a terceira coisa que nós vemos aqui, nessa expressão, eu sou a videira verdadeira, é que o Logos, o verbo vivo, ele é e sempre continuará a ser a única fonte de vida absoluta para os homens. E quando nós rejeitamos e ignoramos essa verdadeira vida, nós ignoramos o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver isso em João capítulo 14, versículo 6. Tomé chega para o Senhor: Senhor, nós não sabemos o caminho. Mostra-nos o caminho. E eu acredito que Jesus, vamos falar assim, viajar né, um pouquinho, eu acredito que Jesus, não que ele tenha entrado, claro que não, mas humanamente falando, Jesus poderia ter coçado a cabeça e disse: rapaz, eu estou há tanto tempo, e ele fala isso, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês estão dizendo para mim que vocês não sabem o caminho? Aí ele deixa bem mais claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o segredo de permanecer, amados, na videira verdadeira, é ter esse Cristo como essa videira, e ter esse Cristo, ter Jesus como a videira verdadeira, é compreender que Ele é igreja, e ainda continua sendo a verdadeira fonte de vida do seu povo, amém, amados? Ele ainda continua sendo a fonte de vida do seu povo, a fonte de todos os recursos. E para que esta vida seja de fato provada e vivida por cada um de nós, nós precisamos abrir mão das fontes equivocadas. Nós precisamos abrir mão das videiras falsas. Nós precisamos abrir mão daquilo que na verdade não nos traz, como Isaías capítulo 55. Vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão. Vinde a mim, comei e bebei sem gastar nada. Olha que bênção, amados. Que bênção a gente comer sem gastar nada, não é verdade? Sim ou não? Você concorda comigo? Hoje, pastor Marco, eu fui convidado para uma família de discípulos nossos lá. Na verdade, ontem, me ligaram: pastor, amanhã o senhor tem compromisso? Aí eu falei assim: dependendo do convite, não. Né? Aí eles me disseram: pastor, vamos fazer um churrasco aqui do Dia dos Pais. Glória a Deus. Né? Como é bom, amados, a gente ser convidado por alguém. Como é bom a gente ser privilegiado por alguém. E aí nós vamos ver que Jesus, ele se apresenta como essa videira verdadeira, e o segredo da nossa permanência é nós, eu não vou falar nem a palavra descobrir, mas como povo de Deus, nós precisamos descobrir, nós ainda como igreja, temos somente uma única fonte de vida, e ela continua tendo nome, e esse nome está acima de todo nome, ao qual diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele continua sendo a única fonte da sua igreja. Ele continua sendo a única fonte. Pastor, como eu posso permanecer na videira verdadeira? Redescobrindo que você só tem uma única fonte. E essa fonte tem um nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Por isso que ele se apresenta: olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a única fonte de provisão. Eu sou a única fonte de salvação. A imagem de Cristo como a videira verdadeira e nós como os ramos conectados a Ele é um princípio de dependência. E a decisão, amada igreja, de permanecer em Jesus é a primeira e a mais importante da nossa existência. Ou seja, quem decide permanecer na videira? Somos nós. Nós decidimos permanecer nele. Ou permanecemos os homens, ou permanecemos no Filho do Homem. Essa que é a grande questão. Jesus, ele é a única fonte de vida verdadeira. Muitas vezes, amados, nós tentamos nos alimentar de ativismo. Nós tentamos nos alimentar de programas. Nós tentamos nos alimentar de eventos. Nós tentamos nos alimentar de questões emocionais e a gente esquece que só há uma fonte, e essa fonte é Cristo. Somente há uma vida espiritual verdadeira, e essa vida espiritual verdadeira nós encontramos quando permanecemos nele. Mas para permanecer nele, a gente precisa redescobrir que somente há uma fonte, e ele ainda é a única fonte. Amados, hoje nós estamos vivendo o virtual, e o virtual, amados, tem eliminado o espiritual na vida de muitos de nós, principalmente por um fruto que para mim hoje tem sido um dos grandes e maiores inimigos de todos nós como crentes em Cristo Jesus. Hoje para mim um dos maiores inimigos de um crente se chama distração. A distração tem sido um dos nossos maiores inimigos, E é justamente a distração que tem nos sufocado como ramos dessa videira verdadeira. E o fator principal da nossa existência é a frutificação. Se você for ver aí o texto deixa muito bem claro para nós. Há uma expectativa, amados. Deus tem uma expectativa sobre nós, amém, amados? Eu tenho o costume, eu sei que tem gente que não gosta muito disso, mas eu tenho o costume, ainda mais aqui que a gente precisa sempre se reconectar, né? A cidade fria, então, só para a gente criar, pastor Marcos, sempre um vínculo, vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: nós precisamos fugir da distração. Por que a gente precisa fugir da distração? A gente vai ver aí, a partir do versículo 2, que ele diz assim, Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. O interessante aqui, amados, é que o que vai diferenciar os ramos não é o tamanho do ramo, é a sua produção, é aquilo que ele produz. Ou melhor dizendo, aquilo que ele produz é aquilo que ele não deixa de produzir. Ou aquilo que ele deixa de produzir, melhor dizendo. Mas o mais importante disso tudo aqui, que eu quero te atentar para isso, é que independentemente se você produz ou não, todos nós passaremos por um processo. E o que vai nos diferenciar do processo de Deus para cada um de nós, aí sim é a nossa frutificação ou a ausência dela. E aí Jesus vai dizer aqui no versículo 2 que todo ramo que está nele, e esse não der fruto, ele corta, mas todo ramo que está nele e der fruto, ele poda. E somente nesse versículo 2 aqui, amados, nós vamos encontrar mais outros segredos, e pelo menos aqui que eu pontuei para te trazer nessa noite, três mensagens acerca da expectativa. Porque primeiro, para ser um pouco mais didático, primeiro, pastor, qual é o segredo da minha permanência em Cristo? Você redescobrir que Ele é a única fonte. Você só vai conseguir permanecer em Cristo quando você redescobrir que Ele é a tua verdadeira e única fonte. E o segundo segredo é você compreender que há uma expectativa sobre nós, porque Ele investiu pesado em nós, amados. Ele investiu pesado em nós. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que dentro de nós, vaso de barro, foi depositado um grande tesouro. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Por nós Deus clama a esse mundo. Por nós Deus faz apelo a esse mundo. Pastor Marco, lá na minha igreja eu falo constantemente, nós somos um apelo ambulante de Deus às ruas de Itaipava. As pessoas precisam olhar para nós e ver: eu preciso desse Deus que você está provando. Eu preciso ser o apelo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: nós somos embaixadores de Cristo. Por nós ele faz o apelo, por nós ele faz esse convite. E aí no versículo 2, vai acompanhando aí comigo, pelo menos mais três mensagens nós vamos ver aqui. A primeira coisa que nós encontramos, o segredo da permanência em Cristo, é que há justamente uma expectativa. Deus, quando olha para nós, Jesus, quando olha para nós, Ele espera de nós um resultado de frutificação. E eu não estou dizendo aqui, amados, porque eu sei que, por muitas vezes, por uma falta de sabedoria, talvez, uma falta de uma instrução mais clara, um fundamento mais claro, a gente dá muito mais potencialidade à questão numérica. Mas a questão aqui não é só número somente, é a continuidade da frutificação. Para mim é diferente. Certa feita, pastor Marco, eu ouvi um pastor falando sobre essa questão. Há uma diferença entre igreja em crescimento e igreja grande. Há uma diferença entre igreja em crescimento e igreja grande. Mas essa não é a questão dessa noite. A questão dessa noite é a gente entender, primeiro, Deus tem uma expectativa sobre nós. Se há uma decisão no nosso coração, Deus tem uma expectativa sobre nós. E qual a expectativa? Que a gente frutifique. Que haja frutificação em nós. Eu ouvi essa semana, e eu preciso dar honra a quem tem honra, mas eu fiquei com um pouquinho de inveja santa dessa frase do pastor Hernandes Dias Lopes, Guto. Ele falando sobre essa questão da frutificação e aquela, vamos dizer assim, né? Aquela crise, pastor Marquiar, qualidade e quantidade. E ele falou algo interessante que chamou a minha atenção, que ele diz assim: não há qualidade estéril. Não há qualidade estéril. Ou seja, se a gente busca uma vida em qualidade com Deus, a gente precisa frutificar. Agora, qual é esse fruto? Eu gosto de interpretar essa frutificação de Jesus em dois aspectos. Primeiro, a frutificação do fruto do Espírito, o caráter de Deus em nós. Há uma expectativa de Deus sobre o nosso caráter, um caráter transformado. Afinal de contas, em Cristo, nós somos o que, amados? Uma nova, as coisas velhas se passaram, e a Escritura se fez novo. Então, há uma expectativa de Deus em nós, que o nosso caráter seja transformado. Como diz Paulo, transformados de glória em glória. Nós somos contemplados, contemplamos o Senhor, e somos transformados de glória em glória. Então, o primeiro fruto para mim aqui é a frutificação do Espírito. O caráter de Deus em nós. O Espírito Santo trabalhando no nosso caráter. E a segunda frutificação é justamente através de mim. Deus deseja que outras pessoas alcancem, sejam alcançadas pelo Evangelho. Mas o segredo da permanência é eu compreender que Deus tem uma expectativa sobre nós, e Ele espera de nós essa frutificação. Vão lembrar aí daquela árvore frutífera, entre aspas, que estava na beira do caminho, quando Jesus estava caminhando com seus discípulos. O texto bíblico vai dizer que o Senhor teve fome, lembra desse texto? O Senhor teve fome, de longe Ele viu uma figueira, e ela estava florida, ela estava com flores. Só que não era tempo de figo. Só que ela, aparentemente, ela chamou a atenção. Só que Jesus se aproximou, repete comigo, Jesus se aproximou. Aí está o perigo, amados, quando Ele se aproxima. Aí está o perigo quando Ele se aproxima. Ele se aproximou, e quando Ele se aproximou, o texto bíblico vai dizer que Ele procurou e não encontrou fruto. Se nessa noite o Senhor se aproximar sobre nós, O que Ele vai encontrar em nós? Eu quero que você pense. Se o Senhor se aproximar de mim, o que Ele vai encontrar em mim? Que fruto Ele vai encontrar em mim? Ou Ele vai encontrar fruto, ou Ele vai encontrar só folha? Só aparência? Só formosura? Vamos dizer assim, né? Só um blazer bonito, um sapato lustrado? O que Deus vai encontrar em nós se Ele se aproximar de nós? Segunda coisa que nós vemos aqui, nesse segredo da permanência, para fugirmos da distração. Porque a distração aqui para mim são as folhagens secas que ficam sobre ramo e que nos sufoca para frutificar. O que tem sufocado a nossa frutificação são as distrações, para você entender. E para eu fugir desse sufocar, desse estrangulamento espiritual, eu preciso compreender isso aqui primeiro. Há uma expectativa. E segundo, há um processo. Há um processo de Deus para nós. E nós vamos ver aqui, como eu já falei e eu quero repetir, nós vamos ver que ambos os ramos estão sujeitos. Independentemente daquele que frutifica ou daquele que não frutifica, ambos vão passar pelo processo. Mas a diferença de como Deus vai nos processar, vamos dizer assim, é a nossa frutificação. A maneira pela qual Deus vai tratar a gente vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. O texto vai dizer que aquele que der fruto, meu Pai limpa. Processo. Limpa para que, igreja? Para que dê mais? A limpeza significa que eu preciso arrancar de você toda e qualquer distração. Você foi chamado para frutificar. Amém, amados? Então eu preciso arrancar de você tudo aquilo que pode abafar a tua frutificação. Agora, aquele que não cede a minha limpeza, ele vai fazer o quê? Ele vai cortar. E não somente cortar, ele vai jogar fora. E não somente jogar fora, vai queimar no fogo. Então, todos nós estamos sujeitos a um processo. Se queremos permanecer em Cristo, nós precisamos receber essa instrução espiritual de que há uma expectativa de Deus que a gente frutifique. E essa frutificação vai fazer a diferença se eu vou entrar no processo da poda ou se eu vou entrar no processo do corte. E eu espero que você também espere que Deus nos pode, não nos corte. Porque enquanto a gente estiver vivo, nós queremos frutificar para que Ele seja glorificado. Amém, igreja? Para que Ele seja conhecido, para que Ele seja reconhecido. Porque o final da nossa frutificação não é bater e dizer, eu sou o cara, eu que fiz, eu que progredi, eu que fui sucesso. Não, toda glória e toda honra é Dele. Continua sendo Dele. A igreja é Dele. E por a igreja ser Dele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja está fundamentada na pessoa de Jesus. E a terceira coisa é que há essa consequência. A consequência. Se eu não cedo a essa expectativa de Deus para mim, se eu não me submeto ao processo da poda, da limpeza, vai haver uma consequência. Ou eu vou continuar a frutificar, ou eu vou ser cortado. E o certo disso tudo, amados, é que quem está de fato na videira verdadeira é injustificável a sua falta de frutificação. Quem está em Cristo Jesus é injustificável a sua falta de frutificação. E a falta desta frutificação é justamente porque nós carregamos elementos que sufocam essa frutificação. Elementos que sufocam esse avançar. Elementos que sufocam a nossa maturidade. Eu gosto sempre de lembrar da parábola dos talentos. Quando Jesus ele vai contar a história de três homens, de três servos, que recebem cada um talento. Lembra desse texto? Essa igreja aqui sempre foi boa de Bíblia, pastor. Né? Um senhor ia sair para uma determinada terra e ele chama três homens, três servos. E ele entrega, essa passagem para mim ela é fantástica. Que para mim essa passagem também está falando de frutificação, de crescimento em Deus, de entender quem é que está me chamando, de entender qual é a tarefa que eu tenho diante do chamado dele. E o texto bíblico vai dizer que ele entrega talentos aos seus servos, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, Deus entrega em nós e para nós aquilo que ele sabe que a gente pode fazer no nome dele. Aquilo que ele sabe que a gente tem nele capacidade. E aí o texto bíblico vai dizer que esse senhor, antes de sair para a terra, entrega 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. E aí o texto correndo vai dizer que o de 5 talentos, logo que o seu senhor sai, ele sai e ele multiplica 5 talentos, está lá na Bíblia. O de 2 talentos faz a mesma coisa, sai e multiplica o mais 2 talentos. E o de 1 talento, amados, o que ele faz? Também sai. Também sai. Mas ele sai com um propósito equivocado. O texto bíblico vai dizer que ele sai, pega o talento e enterra o talento. Agora, a pergunta que eu sempre faço quando eu me reporto esse texto: ele gastou força para procurar um lugar, sim ou não, amados? Ele gastou tempo, gastou energia, gastou saúde, investiu ali a vida dele, investiu tudo que ele pôde, o esforço que ele poderia ter feito para multiplicar o talento, ele fez para esconder. Quando o Senhor volta, volta para cobrar. E ele não tinha multiplicado o talento. E ele não multiplicou o talento porque ele não conhecia o seu Senhor. Por medo ele não multiplica. E às vezes, amados, a gente não avança naquilo que Deus nos deu por simplesmente cedermos aquilo que tem nos sufocado. Muitos de nós, amados, não frutificamos na medida da expectativa de Deus, porque há algo que tem nos sufocado. E o meu convite nessa noite é: eu creio que o Espírito Santo já está falando ao teu coração, já está falando comigo, está falando com o seu coração. Se há algo que está sufocando você nessa noite, meu amado e minha amada, é dia, é tempo, é hora de Deus arrancar aquilo que está sufocando você, aquilo que está impedindo você de crescer nele, aquilo que está impedindo você de avançar naquilo que ele nos chamou para fazer. Jesus ele deixa aqui essa ênfase da expressão em mim. Ele aponta para uma comunhão mais profunda, mais permanente. O propósito de Jesus para os seus discípulos ali era de fazerem que eles passassem, amados, de simples servos para amigos. Tanto que Jesus fala isso para os seus discípulos: olha, eu não vos chamo mais de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu, porém, vos chamo de amigos. Eu estou chamando vocês para um relacionamento mais íntimo. Pastor, como eu vou permanecer em Cristo? Entendendo que ele está me chamando para uma intimidade mais profunda com ele. Para um relacionamento mais profundo, não um relacionamento virtual, amados. não um relacionamento superficial, mas um relacionamento mais profundo. Eu sou de uma época, amados, de igreja, que a gente vivia, pastor Marco, com aquela expressão: eu preciso procurar o irmão fulano, porque o irmão fulano tem a oração forte. Eu preciso daquela oração forte. Só que quando a gente se reporta, se direciona para o Evangelho, nós vamos ver que não há oração forte. Há oração feita pelo justo. E a oração feita pelo justo tem muitos seus efeitos. E aí a gente vai ver esse texto aqui, que Jesus, ele dá essa ênfase na expressão "em mim", para apontar essa comunhão profunda e permanente. Por quê? Porque o propósito de Jesus para os seus discípulos era de fazer que eles passassem de servos somente para amigos. Mas isso, amados, envolveria um processo de disciplina à palavra e de uma relação, amados, eu quero que você guarde essa expressão, de uma relação mais orgânica com ele. Tem uma tradução da Bíblia, a tradução da linguagem de hoje, essa tradução era bem interessante. Ela pode fugir um pouquinho do contexto, mas é uma tradução bem interessante, e ela usa essa expressão que eu quero ler aqui com vocês, ela usa essa expressão orgânico. Versículo 5, vamos ler aí na nossa tradução. O versículo 5 na NVI, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É bem claro para nós, quando nós olhamos essa tradução, que nós precisamos entrar num ambiente de dependência. Porque dependência, amados, é um ambiente. Guarde isso aqui. Dependência é um ambiente que nós acessamos. Quando Jesus fala, ensina aos seus discípulos acerca da oração, ele diz a primeira coisa, antes dele ensinar a base da oração, que é o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, ele fala que há uma atitude de ingresso. Como assim, pastor Alain? Há uma atitude de ingresso. Ele diz assim: quando você for orar, não ore, não fale muita coisa, como gentios, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Mas quando você for orar, entra, lembra aqui? Entra no lugar secreto e ore ao teu pai que está no... Antes de você entrar, o pai já está lá. Porque a dependência é um lugar, é um ambiente, amados. Eu quero que você guarde isso nessa noite. Dependência é o ambiente que nós acessamos. E o Senhor está nos chamando nessa noite para entrarmos nesse ambiente de dependência total e exclusiva dele. Ambiente, dependência é um lugar de ambiente. E aí a tradução da NVI, que eu achei muito interessante essa tradução, nesse versículo 5, ela diz assim, a tradução da linguagem de hoje, melhor dizendo, ela diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita vocês terão. Separados, vocês não podem produzir. Olha só que interessante. Essa tradução, ela usa duas palavras que me chamaram a atenção: a palavra íntimo e a palavra orgânico. O tradutor dessa Bíblia, ele usa essas duas expressões, para mim, fantásticas, sobre a relação que Cristo espera ter conosco. Ele diz que essa relação é um relacionamento íntimo e orgânico. E o que tem, pastor Alain, a ver essas duas palavras? O que tem em comum essas duas palavras? Enquanto a palavra íntimo, ela fala algo relativo à essência, ao cerne de algo, algo mais profundo. Quando Deus chama nós para uma intimidade, essa palavra intimidade fala ali do nível mais puro, do nível mais profundo do relacionamento, por exemplo, de um homem com a sua esposa, da sua esposa com o homem. É um ambiente de intimidade, é um lugar de intimidade, é um lugar puro, é um lugar ali de essência e algo essencial. Ele usa outra palavra, que é essa palavra orgânico, e eu quero que você pegue essa palavra aqui, porque é muito interessante, muito importante. Porque o Senhor espera de nós um relacionamento íntimo e orgânico. Íntimo fala de essência, fala de prioridade. Porque eu quero mais uma vez repetir, Dependência é um ambiente que eu acesso ou não acesso. Amém, amados? A gente precisa entender isso. Dependência é um lugar que Deus me convida a acessar. O Pai vai estar lá no lugar secreto me esperando. E aí ele usa essa palavra orgânico. E o que significa, pastor Alain? A palavra orgânico. A palavra orgânico, ela fala de algo cultivado sem adição. Algo sem insumos químicos, fertilizantes, pesticida. Resumidamente, pastor Alain, onde que o senhor quer chegar? Resumidamente, o relacionamento que Cristo quer ter conosco como a sua igreja, de Cristo quer ter conosco como discípulos e discípulas, precisa ser o centro da nossa busca, ou seja, sem absolutamente, olha aqui para mim, sem absolutamente nada que possa adulterar o meu propósito principal, conhecê-lo e fazer ele ser conhecido. O meu relacionamento de intimidade com ele, e orgânico com ele é, eu não preciso de nada mais para acrescentar no meu relacionamento, eu só preciso de Jesus, eu só preciso dele. É aquilo que eu acho fantástico, apesar dos vacilos, pastor Marco de Pedro, que como a gente também vacilou, que quando Jesus chega para os discípulos, e vocês vão lembrar desse texto, quando Jesus chega para os discípulos e falam, o que a multidão está dizendo de mim? E não é porque Jesus estava com crise de identidade. O que a multidão está dizendo de mim? E eles começam, estão dizendo que o senhor é os profetas, Jeremias, Elias, mas vocês? O que vocês estão dizendo? Aí Pedro se levanta. E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que é isso, amados? Pedro está dizendo assim, Senhor, Senhor, para onde nós iremos? João 6 diz, se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo nesses dois textos, nos dois evangelhos? Pedro está dizendo assim, Senhor, eu não preciso de mais nada, o Senhor é suficiente. Senhor, eu não preciso mais de aditivo nenhum, de fertilizante nenhum, eu não preciso de, e eu falo isso aqui com todo carinho, pastor Marco, com toda, na medida do possível, toda a sabedoria, todo o carinho. Eu não preciso de campanha para ser mais íntimo de Deus. Eu não preciso de corrente para ser mais íntimo de Deus. Eu não preciso subir no monte 7 meses, 7 vezes por semana para... Não, eu só preciso entender que esse lugar de dependência é um ambiente que eu posso acessar em qualquer lugar. Eu não preciso nada que seja adicionado. Eu não preciso adicionar mais nada. Eu não preciso acrescentar mais nada. Cristo me basta, amém, igreja? Cristo me basta. É quando Paulo, eu preguei domingo passado sobre isso, pastor Marco, lá na igreja. Nós estamos pregando uma série de ministração, o caminho da recuperação. Nós estamos implantando lá na nossa igreja o Celebrando a Recuperação, Guto. E a gente está ministrando esse mês agora a série, o caminho para a recuperação. E uma das mensagens fala daquela passagem de Paulo, a crise de Paulo acerca do espinho da carne. A gente não sabe exatamente qual seria ali, o que seria o espinho da carne. A gente só sabe que cada um de nós temos os nossos espinhos, sim ou não? Cada um de nós temos os nossos espinhos. A gente não sabe ao certo, não vou entrar nessa questão agora, a gente não sabe ao certo, a gente só sabe que um homem fragilizado estava pedindo para o Senhor, Senhor, eu tenho um espinho, eu preciso que o Senhor tire. Só que Jesus dá uma resposta para Paulo, que talvez Paulo não esperava, como muitos de nós. Talvez Paulo não esperava, afinal de contas era Paulo. Né? Não era qualquer pessoa, não era Lã pedindo, era Paulo pedindo, eu tenho um espinho na carne, que me confronta, que me afronta todo dia. Qual é a resposta de Jesus? A mesma que ele quer nos dar nessa noite, Paulo, e eu quero que você receba em nome de Jesus, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que é isso? Relacionamento íntimo e orgânico. Eu não preciso de aditivo, eu não preciso de mais nada para acrescentar, porque Cristo é suficiente para mim. É o que Paulo vai dizer para Colossenses, lá em Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória. para eu permanecer, o segredo da permanência em Cristo é eu compreender isso aqui, amados. Ele está me chamando para um relacionamento íntimo e orgânico, com o propósito principal de que, amados? De eu conhecer a Ele, como Paulo diz, eu quero ser achado nele, eu quero ser conhecido por Ele, eu quero ser encontrado por Ele, porque a pior tragédia da vida cristã, amados, não é se você não falou em línguas, não é se você já alguma vez já pregou aqui no altar, essa não é a maior tragédia da nossa vida cristã. A maior tragédia da nossa vida cristã vai ser quando a gente chegar diante dele, dos olhos como chamas de fogo, e ele dizer para mim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa vai ser a maior tragédia, e Deus nos livre dessa tragédia, amém, amados? Você concorda comigo? Tem que concordar, né? Deus nos livre dessa tragédia. Agora, para a gente fugir disso, o que, que eu preciso? Eu preciso buscar esse relacionamento, porque eu só permaneço na videira verdadeira, tendo esse relacionamento puro, simples, com a convicção de que Ele nos basta, Jesus Cristo nos basta. Ele basta para a igreja. Ele é a videira verdadeira, porque nós dependemos dEle, amém, igreja? Ele é a videira verdadeira, porque nós permanecemos nEle. E os frutos que eu gero é para que ele seja conhecido. A conexão que Cristo espera de nós não é e nunca será fruto de um relacionamento somente de domingo, amados. Eu tenho batido, pastor Marco, lá na minha igreja sobre isso. O relacionamento que Deus quer ter conosco não é só de domingo. Cristianismo verdadeiro não é só feito de culto dominical. O cristianismo verdadeiro, ele é vivido a partir de segunda-feira. Esse é o cristianismo verdadeiro. A conexão que Cristo espera de nós não é só a conexão de um relacionamento dominical, ou de eventos, amados, que mais servem para alimentar as nossas dependências sociais e emocionais do que um ambiente, pastor Marco, de transformação. Eu tenho falado também lá na minha igreja. Pastor, se eu falo, eu falo. Tenho falado muita coisa, né? A gente gosta de falar, né? Eu tenho falado na nossa igreja, essa semana o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Nós precisamos compreender o que é ser igreja. Porque nessa sociedade de igreja que a gente tem vivido, a igreja tem se tornado um clube social. A gente tem vindo para a igreja só para se socializar. E Cristo não me chamou para vir para a igreja só para se socializar. Ele me chamou para ser igreja. Ser igreja. Só que essa dependência que nós muitas vezes geramos, dependências sociais e emocionais, tem nos arrancado desse ambiente de transformação. Como bons metodistas, nós entendemos isso, de que o culto do povo chamado metodista é um envio missionário. Quando a gente sai daquela porta, a gente sai carregado de uma mensagem, amados, amém? Carregado de uma mensagem para esse mundo perdido, em direção a esse mundo perdido, um mundo sem conexão de Cristo, que está esperando a manifestação dos filhos de Deus, amém, amados? Esse mundo está perdido. A conexão que Cristo espera de nós não é essa conexão de dependências sociais e emocionais, mas de um ambiente de transformação. Nós precisamos entrar neste lugar, nós precisamos entrar no ambiente da dependência, buscando a transformação de Deus, amados, não somente um social, não somente para colocar as nossas dependências de relacionamento social. Aquilo que Cristo nos chamou para fazer nas ruas, como o crente, muitos de nós só fazemos dentro do templo. Deus nos chamou para sermos frutíferos aqui dentro e lá fora, amém, amados? Agora o segredo é permanecer nele. O Pai é o agricultor. Ele nos limpa pela palavra. Jesus, ele vai dizer no versículo 4, acompanha aí comigo. Jesus, ele dá continuidade nessa dinâmica de dependência, de suprimento, de processo e de frutificação. Jesus, ele fala dessas quatro palavras: dependência, suprimento, processo e frutificação. O Pai é o agricultor que nos limpa pela palavra, para que venhamos dar mais fruto. E não é, amados, uma campanha, uma corrente, não é um culto somente de libertação, mas é o Pai que nos limpa através do confronto diário do Evangelho. Não estou dizendo que a gente não possa fazer, claro que não. Não estou dizendo que a gente não possa subir no monte, claro que não. Mas a gente precisa compreender, e mais uma vez eu quero repetir, Deus está nos convidando nessa noite para acessarmos um ambiente de dependência, amém, amados? Um ambiente de dependência. E aí no versículo 4, Jesus ele continua nessa dinâmica da dependência, do suprimento, do processo e da frutificação. O versículo 4 ele diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Para o ramo dar mais fruto, ele precisa estar na videira, ficar, fazer parte, permanecer, criar raízes. E a maneira pela qual nós permanecemos em Cristo é pela obediência. Guarda isso aqui. Pastor, qual é o segredo da permanência? Obediência. Há uma resposta que Deus espera de nós: obediência. Essa semana eu vi uma expressão de um pregador falando acerca de Abraão, de uma pregadora, melhor dizendo, falando acerca de Abraão. Eu sempre defendi a tese nesse texto, ainda continuo defendendo a tese, que Abraão não saiu ali sem o direcionamento, ele saiu com o direcionamento. O Senhor falou: você vai para a terra onde eu te mostrarei. Mas essa pregadora falou algo interessante. Ela falou assim: Abraão saiu sem saber para onde que ele ia. Mas uma coisa ele tinha certeza: ele sabia que ele não podia permanecer onde ele estava. E essa certeza precisa estar em nosso coração. Em que aspecto? Num aspecto de maturidade e dependência no Senhor. Eu não sei para onde Deus quer me levar, porque o vento de Deus sopra para onde quer. Não sabemos de onde vem e para onde vão. Assim é aquele que é nascido de Deus, amém? Amém? É dependência, amados, é dependência. E essa pregadora, ela falou assim: Abraão não sabia o endereço, ele só sabia uma convicção: ele não podia ficar onde ele estava, ele não podia permanecer onde ele estava. E aí, amados, para darmos mais frutos, para permanecermos no Senhor, nós precisamos compreender que há uma resposta que Deus espera de nós. E aí no versículo 10, eu vou pular o versículo 8 aí, o versículo 10, ele diz assim, Jesus: se vocês obedecerem aos meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor eu permaneço. Tem uma resposta de Deus, que Ele espera de nós. Qual é a resposta que Deus espera de nós, pastor Alain? A nossa obediência. Há uma resposta que Deus espera de nós, a nossa obediência, porque é a resposta. Se a dependência é um ambiente, a nossa obediência é uma resposta que Deus espera. A obediência sempre será a resposta daquele que deseja crescer, daquele que deseja frutificar, daquele que deseja permanecer em Cristo. Não há espaços para as nossas desculpas mais, amados. Não há espaço para as nossas justificativas quando temos um coração em obediência à palavra do Senhor. Quando compreendemos que é a palavra que nos transforma. Nessa série que a gente ministrou, está ministrando lá na igreja, acerca do Celebrando a Recuperação, a gente está falando que o primeiro passo da celebração da nossa recuperação é a gente compreender que é a palavra que faz tudo. É a palavra que nos transforma, amém, igreja? É a palavra que nos transforma. Quando o confronto, se me falha a memória, pastor Marcos, se não estou enganado, é Lutero. Quando o confronto Lutero acerca do que ele estava fazendo com a igreja, a resposta de Lutero é: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Se queremos transformação na nossa vida, nós precisamos compreender: eu por mim mesmo não posso fazer nada, mas a palavra do Evangelho, ela pode transformar tudo. É o que diz 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Quantos são salvos aqui em Cristo? Para nós que somos salvos é poder de Deus. Então Deus espera de nós, para permanecermos nele, a resposta da obediência. E a questão aqui, amados, não é somente uma união, está somente conectado simplesmente. Permanecermos num num local, mas é permanecermos em uma pessoa. E para permanecermos em uma pessoa, nós precisamos compreender que este é o segredo: obedecer à voz do Senhor. Se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, comerás o melhor dessa terra. Amém, amados? Se você quer permanecer em Cristo, eu te dei aqui alguns exemplos, algumas palavras de direção, como os demais pastores dessa casa já têm ao longo desses meses dado. E o meu convite nessa noite para você é: o Senhor está nos convidando para entrarmos nesse ambiente mais profundo, orgânico, sem aditivo, sem mais nada adicional, porque Jesus Cristo nos basta, amados. Amém? Ele nos basta. Você quer permanecer? Entenda, você precisa entrar nesse lugar de obediência. Ele espera de mim e de você uma resposta à nossa obediência. Amém, queridos? Eu quero convidar você, pastor Marcos, me dando liberdade para orar, pastor. Eu quero convidar você, se você puder ficar de pé. Ministério de Louvor. Valdeci, que bom ouvir você, Valdeci, ministrando. Que benção, toda a família no altar, glória a Deus. Amém. Amados, eu quero, com a permissão do nosso pastor, eu quero fazer alguns convites nessa noite para você. Nós falamos de segredos de permanecermos. E o primeiro segredo de permanecer é a gente redescobrir. Ele é a única fonte. Ele é a única fonte. O segundo, eu preciso depender mais dele. Eu preciso entrar nesse ambiente de dependência. E terceiro, ele espera de mim uma resposta. E a resposta que Deus espera de mim é obediência. Obediência. É o que é a instrução, amados, que o Senhor dá a Josué. E o Senhor, ele é bem, bem profundo e amoroso com Josué. O texto bíblico vai dizer, dando uma de carioca ali, o texto está dizendo ali para Josué: Josué, eu sei que o teu melhor amigo morreu. Eu sei que o teu pai espiritual morreu. Moisés está morto, mas é você que vai fazer esse povo entrar na terra da promessa. Seja forte e corajoso. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Mas a única coisa, Josué, que eu te peço é: não aparte da sua boca o livro desta lei. Medita sobre ele de dia e de noite, para que prosperes, Valdeci, em todos os teus caminhos. A verdadeira prosperidade não está na questão financeira. A verdadeira prosperidade está na nossa permanência e permanecer nele. A verdadeira prosperidade não é a gente ter muito, amados. É nós termos o suficiente. É o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6. O Pai. Interessante, eu falei isso de manhã lá na nossa igreja. Jesus não usa a expressão Senhor. O Senhor conhece. Deus conhece. Ele diz assim: o vosso Pai Celestial conhece todas as vossas necessidades. Porque há uma diferença, amados, entre a nossa vontade e a nossa necessidade. Os nossos filhos, por exemplo, têm vontade, Rafael, de comer só doce. Só que criança não vive só de doce, não é verdade? Agora o pai sabe da necessidade dos seus filhos. E nessa noite eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês: o seu pai sabe da sua necessidade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós podemos cantar uma canção? Amém? Nós vamos cantar uma canção. E eu quero convidar você: pastor, eu já sou crente, eu já permaneço nele, mas eu estou compreendendo que eu posso ir além. Eu posso fortalecer a minha caminhada. E eu quero receber mais uma porção desse fortalecimento. Eu quero continuar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, se você puder vir aqui ao altar do Senhor. Pastor, eu estou entendendo que Deus está me chamando para algo mais.